E hoje o senhor está à frente de uma casa. Sim. E o senhor, que nome o senhor, as pessoas dão para o senhor? Pai de Santo, Babalorixá? É, isso são culturas africanesas, né? Nossa Umbanda, a nossa Umbanda sagrada, que nós entendemos, nós nos dedicamos às sabedorias de uma maneira mais científica, nós tratamos as dirigências maiores de uma casa como simplesmente como dirigentes espirituais ou sacerdotes de Umbanda. Líderes que mexem com a fé são sacerdotes, né? Dirigentes espirituais jamais vão se interpor e dirigir um espírito no plano da matéria que ele se encontra. Então, um dirigente espiritual, ele dirige, mas é uma camada mais elevada, né? É um cuidado, uma proteção com as grandezas de cada filho que participa numa casa de Umbanda de luz, né? Uma Umbanda sagrada, lembrando que o sagrado é o limitar o nosso conceito além da limitação dos universos que nós temos acesso. Mensagem de Caboclo: usem a sua força de Ogum, mudem o seu caminho. Seus outros, à volta de vós, estranhar-vos, sentir diferença no vosso ser, que essa diferença seja irradiada em luz pela própria lei, para que todos, em modelo, possam também seguir suas próprias necessidades evolutivas. Jamais será nenhum guerreiro da luz na Terra confundido de novo, se se permitir esta proteção da sua lei interior, da sua sétima parte em essências divinas, que exatamente faz o caminho acontecer da maneira única para cada um. Nossa. Caboclo quer repetir, da maneira única para cada um. Não tem porquê nenhum filho na Terra querer viver a vida do outro filho, e muito menos permitir que algum outro filho da Terra conduza a sua vida. Assim, o plano conseguirá evoluir mais rapidamente. Quando o filho encontra a sua grandeza, o livre-arbítrio já não tem função, já não precisa existir, porque o filho sabe o caminho que está seguindo. É, isto é bonito. Tira essa coisa escura. Por que as pessoas vêm na casa de luz trazendo sombras? Sombras? Desculpa, filho. Nós percebemos outras coisas. Muito escuro traz para todos comprometimentos com seres que gostam muito de planos mais densos, planos mais escuros. Sim? Sim. No que podemos vos ajudar? Então, eu gostaria de, com a sua licença, fazer um diálogo com o senhor que possa ser útil para as pessoas que vão ouvir, colher conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, o propósito da encarnação e como melhor administrar tudo o que nos foi dado por Deus. Sim. Tá bom? Filho está falando da eternidade. Isso. Para todos. É. As questões que vos levam a tantas outras dúvidas comprometem muito a vossa própria cultura terrena. Muitas vezes, as limitações que todos os guerreiros de luz se impõem trabalhando contra si mesmo é o que pode responder todas as vossas dúvidas. Compreende assim? Sim. Vós mesmo, nas vossas existências, se comprometem contra vós mesmos, esperando ao longo de eternidades, de lutas e lutas, que para caboclos são guerras de luz, para vós são guerras de sangue. Os conflitos, os desajustes, tudo aquilo que remonta em vós, vós que fala a humanidade na Terra, estes conflitos todos vos posternam a própria liberdade da caminhada evolutiva. Ou seja, cada filho na Terra, primeiro, espera que o outro vos autorize a ser vós mesmo. Primeiro, todos os filhos na Terra anseiam e sofrem muito por serem aprovados pelos outros. Disto se trata o dispêndio da grandeza de cada um. E é disto que nós falamos há um pouco antes, quando vos, num respeito maior, criticamos sobre carregar reflexos de sombras. Sim, a sombra vos protege. Sim, a sombra vos permite classificar dentro da vossa própria luz. Mas isto não diz que vós tereis ou deixou de ter maior ou menor luz. Este nosso trabalhador, esta nossa casa, essa tenda bonita, cheia de guerreiros, de luz, procura sempre mostrar a todos que não procure no outro a esta luz. É isto, não? Isso. Assim, posto, cada filho há que ter orgulho de ser o que se é, por vosso ser pessoal, por vossa busca em outros grupos, em outros mundos, em outras vibrações, no mundo material ainda, filho, que cada pessoa na Terra encarnada representa. Cada ser encarnado representa um universo. Cada ser encarnado representa o seu universo. O que é isto? Esse aqui é o aparelho que está registrando, seu caboclo. E aí eu ia falar para o senhor pode falar um pouquinho mais alto, para as pessoas lá ouvir depois. Ah, sim. Fala mais alto? Mais alto. Mais alto, isso. Ah, sim. Para o pessoal ouvir bem lá em casa. Depois. Compreendeu, filho? Isso. Tudo o que falado, basicamente, orienta cada outro que vai assistir a essa coisa depois. Entender que tem uma grandeza única. Esta grandeza única mostra uma caminhada ou outra que ela será encontrada, cada um na sua caminhada. Cada um na sua grandeza. Muitas vezes, na casa aqui, essa aldeia, é orientado, caminha seu caminho. Não há como caminhar o caminho de outro guerreiro, porque luz com luz se soma. Mas não pode se dividir para eu viver a sua luz e este viver a luz do outro guerreiro. Compreende isso? Sim, compreendo. Isto. Pois não, filho. Pode falar o que precisa. Seu caboclo, qual que é o nome do senhor? Flecha Noturna. Como que é o processo de adaptação de nome para espírito depois que desencarna? Como assim? Como que o senhor se tornou esse caboclo que o senhor é hoje com esse nome? Filho, Flecha Noturna é um nome que esconde muito forte a verdadeira grandeza, como muitos outros guerreiros, também usa nomes. Filho tem nome na Terra? Sim. Filho esconde filho assim também. Isto. Nós trabalhamos força. Este, que nós pediu o aparelho, mostra líder desta casa. Como sete que encruzilhadas. Aquele caboclo ali atrás e são sete encruzilhadas. Sim. E por que o senhor fala que ele é líder dessa casa? Sim, filho. Cada casa, cada aldeia tem um cacique. Ei, cada cacique tem sua função lá na matéria. Cada casa tem seu grupo de guerreiro fazer como precisa ser fazido, e não como na terra querem que faça. Por isto, caboclo, este sete encruzilhada segue caminhos todos de Criador, Tupã, Olurum, o Deus, como na terra também conhecido. As vibrações dadas pelo Criador são sete bases, sete encruzilhadas, sete caminhos, sete ligações com todas as outras forças, todos outros que na terra vós chamais orixás, fontes, forças. Isto. Cada vez, um caminho, uma vibração. Cada ser lá na matéria representado é por uma dessas forças, mas muito antes disso, este representa onde quer que esteja esta grandeza. Isto. Caboclo Flecha Noturna trabalha, agora explicando para o filho, na força da proteção que existe na sombra, no noite, no escuro, onde muitos não interferem na irradiação da luz maior, porque muitos não enxergam. A flecha direcionador, orientador destas grandezas para cada filho. Isto. Cada vez, caboclo faz riscador. Pode mostrar? Pode, filho. Cada vez caboclo faz... Isso aí é um ponto riscado. Isto. Do isto, senhor. Uma firmeza de ponto. Cada vez caboclo quebra flecha, este pedaço experimentado é para todos os filhos que na busca nesse lugar, nesta aldeia, faz a sua própria caminhada. Caboclo Flecha Noturna rompe caminhos errados, de conhecimentos desvirtuados, de erros mantidos, mudando, como se fosse assim, o sentido da própria caminhada na terra, dos filhos que assim se permitem, buscando a sua verdadeira grandeza, encontrando o seu verdadeiro eu, como o caboclo começado falado na, antes das vossas perguntas. Cada um encontrando sua luz. Cada caboclo encarnado na terra, trazendo sua função maior de estar nesta guerra, né, filha? Na aldeia. É isso. Na terra, guerra de luz. Sim. Seu caboclo. Filha, senta aqui. Qual que é a responsabilidade de cada médium que se encontra tocado a trabalhar pelo próximo? Qual que é a responsabilidade do médium que se encontra tocado a trabalhar cada, pelo próximo? Cada guerreiro na luz, filho. Na luz. Falado certo assim, já é desenvolvido em grandeza de evolução. Já sabedorias e que empurraram este ser para outras grandezas de vibração maior. Cada filho nessas vibração maior tem responsabilidade, como o próprio caboclo da sete fala, orientar aqueles que precisam orientação. Isto também. Diz, cada filho, caboclo, sete, falando assim e flecha repetindo. Sobe, só um pouco. Kanatawa. Isto. De autorização para falar em si. Cada filho orientado que for no seu maior, poderá orientar aqueles que estão no seu menor de conhecimento. Cada filho orientado no seu maior sempre será orientado com outros filhos mais maior ainda, de evolução grande. Sim. Isto. Assim, todos se ajudam. A grandeza de cada filho pode ser distribuída e fortalecida em todas as aldeias onde esse filho pode caminhar. Ajudando assim todos que precisam ser orientados ao seu caminho. Isto, filho, é feito nos planos do Criador. Muitos filhos se projetam para a terra, usam uma carne, usam um tempo para fazer a mesma coisa. Mas a maioria destes filhos esquece o que foi fazer lá na terra. Sim, a caridade que o filho pergunta é assim. Distribua tudo o que vós ter de bem dentro de vós mesmo, porque este distribuidor que vós colherá de volta para vós. Sim? Cada vez que o filho faz uma ação para fora do filho, na grandeza do universo que o filho representa, plano da matéria, que o filho compreende, que o filho entende, que o filho enxerga, que o filho percebe, que o filho percebe de ter percepção de outras grandezas vibracional. Cada ação que o filho faz para fora do filho provoca muitas reações, muitas reações. Estas reações, elas vão buscar a sua fonte, isto, de retorno. Sim, porque assim foi criado, porque assim será respondido, porque assim, lá na Terra, eu olho a mente da filha e falo, meu filho, lá retorno, como fala? Lei da retorno. Isto, a vibração que volta. Sim? Por isto, muitos guerreiros na luz, que foram para outros planos de vibração, para provocar a evolução, por isto muitos estão a sofrer, acabam por não fazer o que foram fazer lá na Terra. Isto, a dedicação de cada um fora do seu eu é para melhorar estes universos que cada um representa, e no grande componente maior é a própria criação. Isto. Sim. Sim. O seu Flash Noturno, o que, que é a Umbanda para o senhor? E depois explica também o que, que a Umbanda não é. Filho, na Terra, muitos conceitos limitam as grandezas de cada um. Isto. A Umbanda, como entendimento, ferramenta de crescimento evolutivo para todos. Apenas isto. Se enquadra em religião, porque isto mexe com a fé dos filhos. E componente maior do crescimento espiritual de todos. A Umbanda é uma ferramenta do respeito maior divino para todos entenderem a si mesmos e para logo mais irradiar este bem-estar para os universos que, como falado, representam. A Umbanda é uma vibração muito sutil, imensamente grande, filho, que a capacidade da cabeça terrena não consegue entender. Muitos acham que compreendem, outros, pior ainda, acham que dominam. Mas isto não tem, não é em verdade, mas isto não é tudo. A Umbanda, na grande maioria das vibrações do Criador, é o que rege, não, filho? Gerencia. Sim. Tudo que existe nos planos da matéria. E o homem, por ser criação divina, não é único, não é exclusivo, como muitos se acham, pensando ser a grande obra-prima do Criador, como muitas vezes o aparelho nosso fala. Isto, o homem não é obra-prima da criação. Homem é respeitado, sim, trabalha para crescimento do próprio planeta, sim, na fase que a Umbanda está agora permitindo entendimentos, muitos estão revertendo, aprendendo com a própria natureza as leis que regem estes mesmos homens. Queres saber como caminhar certo? Queres aprender a representar a sua própria grandeza? Sigam as orientações que a natureza assim procede incansavelmente. Não existe momento, não existe interrupção, porque essas irradiações são eternas, são sempre presentes. Basta que todos os filhos façam como os caboclos fazem. Observa as leis que a natureza mostra para que o caminho esteja de acordo com o próprio plano que vos acolhe, naturalmente também. Não há para o que criar uma ferramenta, respondendo a vossa segunda parte, o que a Umbanda não é. A Umbanda não é nada do que tentam fazer para privilégios pessoais. A Umbanda não existe como uma ferramenta de engrandecimento, de envaidecimento, coisas perniciosas, coisas, como dito, profanadoras da luz de cada um. Isto não é Umbanda. Isto pode estar assim relacionado com a descrença de muitos, muitos limitados, ignorantes e sofredores que usam a própria força que têm contra si mesmo. Lembrando-vos da lei do retorno, como falado antes. Tudo o que irradia para fora de vós é tudo o que vos sustenta. É isto, na vossa eternidade. É. Sim. Caboclo assim explica, porque todos que puderem se refletir nisto, recoloquem-se no seu caminho adequado, lutem com suas limitações. É isto. É. Seu Caboclo, o que é a linha de caboclo na Umbanda? Qual que é o trabalho que vocês executam? E quais são as incompreensões que muita pessoa acha que é uma coisa e na verdade é outra? O senhor pode explicar o que é realmente essa linha de caboclo e a atuação? O tudo que existe em vibração, filho, pode ser chamado caboclo. Sim. Caboclo, na Terra, tem outros entendimentos. Isso. Caboclo, eu vou usar um pouco da sabedoria. Da eternidade. Não, da eternidade do caboclo. Sim. Pois não. A mistura que faz entre o povo da Terra também é caboclo. Mas isso é diferente do misterioso grau que esse caboclo usa como expressão da vontade maior divina. Caboclo é um meio vibracional para tudo acontecer. Nossa. Caboclo fornece acesso para vibrações maiores, encontrar os planos menores, com todo respeito. Não se trata de plano que não é bom, de plano que não é bom. Superioridade, inferioridade. Não é isto. Claro. E a hierarquia das vibrações usa meios de acesso vibracionais. No vosso mundo, as forças físicas regidas pela matéria, o magnetismo, isto é um meio de existência, uma composição molecular, física, das matérias, no plano da Terra, no plano da matéria, no plano que todos podem pegar, tocar, sentir, para crer. Isto, todos os filhos criados lá em cima, por Tupã, por Deus, por Olorum, todos os filhos, eles representam essas grandezas. Todos os filhos, em espírito, podem ser entendidos como se caboclos fossem. Ah. É um mistério maior. A razão de cada existência é uma única, somada com propósitos ainda maiores. O próprio sistema que criou o vosso universo também é uma pequena parte de outras grandezas. Nossa. Isto é muito grande. Sim. Isto, filho, retroagindo assim, tá certo falar? Sim. Com a vossa outra pergunta, isto também é Umbanda. Oh. Isto. Por isto nós falamos assim, respeite-se a grandeza de cada um, estarão respeitando a grandeza do todo. Respeitem este nome, a Umbanda, que é aproximado, traduzido, se fala, conhecedor, além das vossas capacidades. Conhecimento cósmico, a sustentação maior dos planos da matéria, aquelas mesmas sustentações que não se manifestam no vosso plano, porque são muito maiores. Isto poderia causar um problema sério na matéria organizada. Por isso nós falamos, a Umbanda acolhe todas as vibrações que estão na Terra, porque antes de estarem na Terra, elas já estavam vibrando aqui em cima. Entendi. Isto. Sim. Isto é caboclo. Isso é caboclo, é? Então, quando as pessoas dizem que caboclo é o índio brasileiro que volta para ajudar-nos na nossa evolução. Nós respeita isto. Nós respeita. Sim, filho. O índio pode ser um caboclo, mas de onde ele veio? Misturas. Um caboclo na cultura da Terra hoje, dos índios da Terra, já são seres diferentes na matéria, misturadas, que foram as raças naturais com as raças já desenvolvidas. Isto é complicante para nós, porque desenvolvidos E nem nós mesmos somos ainda. É? O aprendizado é eterno. É. O aprendizado é a própria vibração que expande. Quanto mais quereis saber, mais expande e mais vai saber. Não existe limites. Não existe como controlar uma sabedoria de um guerreiro da luz. Porque esta luz mal cabe no próprio guerreiro, que também, por muita necessidade, se permite controlar. É, profundo, não? Profundo, profundo. A grandeza do mistério caboclo é exatamente que todos se acolham em si mesmos, respeitem sua própria grandeza, sua própria vibração, para poder assim colaborar com a expansão assim, energética, de todos os planos em que fazeis parte, não criando limitação na própria dimensão de que existem temporariamente numa grandeza e que não é todo o guerreiro completo que está nessa grandeza. Claro. Compreendeu, filho? Senhor Caboclo, o senhor está passando uma ideia de que a Umbanda, ela vai muito além que apenas a manifestação do espírito para a caridade. Tem uma parte que ela também é... ela recorre ao conhecimento milenar que vocês trazem. Sim, o crescimento de todos os espíritos é milenar. Caboclo fica triste, muitas vezes, quando reconhece um guerreiro de muita luz, limitado na Terra, por questão de preconceitos, conceitos colocados antes do próprio ser. E há que ser respeitadas as culturas? Sim. Há que ser entendido que absolutamente o que o caboclo fala é para agredir qualquer comportamental alheio. E cada aldeia tem sua função. E cada grupo, Umbanda ou não Umbanda, outros encontros maiores, envolvendo guerreiros de luz, independente ao que chameis, tem suas funções no crescimento do todo. É. Ativar a sabedoria milenar de um guerreiro de luz na Terra, através da Umbanda, para fazer caridade, é muito simples. É muito simples. Lembrando que tudo o que vós fazeis é o que vos sustenta. Lembrando que tudo o que vós gereis para fora de vós mesmo é o que retornarás a vós como uma fonte criadora. É. E lembrando também a vós que a vossa sabedoria acumulada em vosso ser espiritual eterno não há que ser desperdiçada. Não há que ser... não. Tem que ser aproveitada para melhorar, como o caboclo da Sete Encruzilhada acaba de explicar, que precisa orientar aqueles que estão precisando de orientação. Há que ser orientados todos. Aqueles que vos buscam em orientação é porque precisam da vossa luz para encontrar a própria. Isto, caridade, filho, caridade é uma sustentação energética das mais bonitas que possa existir no plano da matéria. E esta caridade, poderíamos falar para vós, está bastante condensada, limitada, densificada, porque a maioria dos guerreiros de luz preferem caminhar na sua própria escuridão. Nossa, a maioria dos guerreiros da luz preferem caminhar na sua própria escuridão. Estes que estão na Terra se escondem de si mesmos. Por quê, filho? Apenas por falta de orientação. Por isso o caboclo fala, orienta os que precisam. Não impõe um caminho para aqueles que de vós precisa luz. Não imponham, não fortaleçam esse caminho, proteção na escuridão. Lembrado, pois, falamos disso, não se escondam da própria luz, na projeção da vossa sombra. Porque isto é cultural, filho. Isto é manipulação, isto é imposição de caminhos que nunca foram daquele guerreiro. Mas quando chega na Terra, desde curuminzinho já é orientado diferente. Por isso eu falo, todos os que estão na Terra têm a sua luz. Não há que se refletir essa luz na sombra alheia, e muito menos fortalecer a sua sombra com as sombras alheias. Compreendeu agora, filho? Sim, senhor. Precisa ser feito caridade, porque isto é um termo na Terra que mostra doação. Doação. Daremos para ti o que te precisa. Orientaremos para vós encontrar o que já é vosso. Isto não se trata de luz e trevas, se trata apenas de desvios de caminhadas evolutivas dos filhos que na Terra não tiveram chance de já caminhar pelo que são, na verdade, o que são, e não pelo que acham que são no seu modo de lá estar. Esse é o aparelho. É. Viu, filho? O senhor acabou, o senhor falou, orientem os que precisam. O senhor acha que uma sociedade mais unida e melhor informada pode se elevar mais rapidamente, alcançar mais rapidamente seus objetivos? Sim, filho. É a consequência da própria evolução do planeta em que estás. Outros sistemas, outras dimensões mais evoluídas já espargiram energeticamente, já se aliviaram energeticamente, deixaram de ter necessidade de densificar a própria vibração maior em planos mais pesados. A própria evolução dos povos vai expandindo a todos num crescente maior. Quantas civilizações já passaram pela Terra? Quantas e quantas, como chama? Países já deixaram de existir na Terra? Sim, porque estes já expandiram. Não precisam mais estar na Terra. A evolução é assim, filho. Os mundos, nos tempos, nas devidas proporções, vão expandindo, vão se desligando, vão se desagregando da Terra, passando, como por exemplo, caboclos como nós, trabalhando em outros universos e outras grandezas. A evolução na busca do conhecimento, aí sim, a regência maior do conhecimento na Terra provoca a própria evolução. Aqueles que têm medo de aprender, têm medo de se encontrar em sistemas que já não existem mais. Autocobrança, filho. Autocobrança que limita. E o mais triste de tudo, autocobrança que coloca um ser de muita luz potencializando as suas sombras e se desagregando da sua grandeza maior, se entregando em vibração e evolução para falsos líderes. Isto. Não falando de ninguém, viu, filho? Apenas uma referência. Em qualquer tempo, em qualquer aldeia, já aconteceu isso também. Muitas aldeias foram dizimadas por falsas lideranças. Isto. Assim, a evolução, ela não cobra, filho. Ela é consequência da própria existência. Ou o filho na Terra aprende, ou ele aprende. Não tem como. Sim. Compreende, filho? Sim. Não há por que usar a fraqueza, melhor dizendo, a cultura alheia, para dizer que não, eu não sei, não, eu não posso. Para quê? Onde está a liderança em luz desse filho? Apenas na falta de orientação, lá para trás, no começo de sua caminhada na Terra. Apenas a falta de orientação, que como por exemplo agora, os caboclos fazem nas umbandas na Terra, nas umbandas de luz, nas umbandas que seguem a lei maior. Isto. Por isto, a caridade não é exatamente o que todos na Terra pensam que é. Doar algo material. Isto é anticaridade. Isto corrompe, profana a grandeza de um filho, porque ele se acostuma mal a buscar as suas próprias fontes de suprimento às suas necessidades, que não são só físicas nesse momento. Certo. Isto? O seu flash noturno? Sim. O senhor falou um pouco sobre Umbanda que segue a lei maior. Sim. Quais são os indícios mais óbvios que uma pessoa pode encontrar de uma Umbanda que segue a lei maior e identificar para poder, de repente, até fazer parte ou compreender melhor? Como se identifica uma Umbanda que segue a lei maior? Filho, cada filho, independente ao seu, a sua evolução, a sua grandeza espiritual, cada filho que foi lá para a Terra foi na necessidade de se equilibrar perante a justiça maior. Como é isto, caboclo pode orientar? O filho é perfeito. No caminhar, nas aventuras, nas guerras terrenas, nas missões lá na Terra, este filho se, digamos, se desviou um pouquinho da sua perfeição. É isto. Esta vibração de desvio estará latente, estará sempre presente com o filho, a não ser que este filho se prontifique a um caminho para voltar a equalizar esta vibração. É isto. Cada imposição de sofrimento, de dor, de encarnação, quem vai reger isto é a lei maior. A lei maior, ela é executada lá na Terra, sobre a regência da justiça maior. A justiça, como já sabeis, a balança da justiça, ou mais ou menos, há que se equilibrar. Equilibrado for pela lei superior atuando lá na Terra, como o vosso exemplo, pedindo, estará equalizando esse mais, este menos, essa vibração, permitindo que o filho acesse uma nova vibração evolutiva, uma nova camada, uma nova frequência, um novo plano, ou como nas escolas religiosas terrenas, uma nova degrau evolutivo. Ou seja, tudo vai incorrer a refletir que apenas o conhecimento vai expandindo os planos. A vossa pergunta anterior, a evolução dos mundos, o conhecimento sempre, cada vez que aprendes uma coisa muito forte, muito grande, esta coisa, por maior que seja, será apenas uma porta de acesso para outras maiores. É maravilhoso isso. Não se limitem aos conceitos que da Terra ainda fazem as direções maiores, desde que essas direções maiores que organizam a evolução dos povos na Terra, as várias aldeias que lá coabitam, organizem-se para radicalmente mudar a vossa função na caminhada terrena, sem diminuir estas lideranças que trabalham com a própria lei maior e que orientam muitos filhos a uma caminhada mais leve, mais adequada, desde que esses líderes também sigam as orientações da justiça superior, que são ativados com a lei maior na Terra e que jamais deixarão um filho sequer caminhar errado. As Umbandas, elas servem como uma ferramenta divina para que todos os filhos da Terra atuem na sua própria grandeza. Este é o respeito das Umbandas de lei. Respeitar os filhos. Jamais um filho estará bem com a sua própria grandeza se estiver numa Umbanda de domínio, de controle, uma Umbanda de necessidades terrenas, uma Umbanda de cobranças terrenas ou energéticas. Enfim, uma Umbanda que domina o sistema de energia que aquele filho representa no seu grau maior de evolução. Esta casa trabalha no respeito à evolução de cada ser que para esta casa é encaminhado. Isto, cada ser, na sua grandeza maior, que é encaminhada agora não só para esta casa, tem a sua função nesses meios que trabalham com a abertura de portais para outras dimensões. Tem suas grandezas, tem seus papéis, tem suas funções, como vós mesmos sabeis, parte de uma grande máquina, de uma grande engrenagem maior. Seu Flash Noturno, uma pessoa que diz assim, eu não gosto dessa ideia desse caboclo de ter que estudar, ter que aprender, ter que desenvolver e encontrar o meu lugar no meio de tudo isso. Eu só quero incorporar e ajudar os outros, e isso eu posso fazer em casa mesmo e até ganhar um dinheirinho. O que o senhor aconselha essa pessoa? Esta pessoa, ela não pode, jamais, como falado, filho, nenhum dirigente maior, nenhum cacique de nenhuma tribo, nenhum líder de uma Umbanda ou de outros sistemas que trabalha com o crescimento dos filhos da terra, pode impor nada a nenhum filho. Pode impor nada. Cada filho sabe seu caminho. Cada filho recebe do seu próprio espírito em luz maior as orientações de vidas no seu comportamento ao terreno. Cada filho, como já dito, responderá em vibração por suas próprias ações. Cada filho que se acha independente, líder de seu caminho, muito que bem, mas que esse filho não se perca em coisas terrenas, não se perca em manipulações, não se perca numa sustentação física usando a fé alheia. Não é possível que isto seja crescimento. Não é possível que alguma pessoa com uma liderança de todas as forças maiores lá na Terra use essa grandeza para manipular outros menores, porque estes menores estão menores por falta de orientação, mas uma hora eles estarão maiores. Quando estiverem maiores, estes que já sofreram pelas manipulações alheias, quando estiverem maiores, também compreenderão a fraqueza daquele mesmo que um dia tentou controlar esse poder. É, filho, cada um que usa da sua força em domínio, em manipulação, e como o filho falou, pedindo pataco de volta, este precisará um dia se justificar, e muito, com a justiça lá em cima, e vai ser mais difícil, porque este vai estar um pouco mais para baixo do que plano que já se encontrava. Sempre é tempo, filho. Cada guerreiro de luz, olhe seu próprio grandeza, sua própria força, e volte-se a trabalhar para ajudar aqueles que estão à sua volta, porque um outro sistema de sustentação disto proverá a este filho tudo o que ele precisa. Não há por que se preocupar com patacos, outras coisas, na segurança que prevê a sua própria derrubada vibracional, física. E depois, mais tarde, aquela coisa toda de desequilíbrio vibracional, como que o filho tem uma grandeza de luz, ele inverte tudo isto contra ele mesmo. Ninguém está cobrando nada dele, a não ser ele mesmo. Lembra que Caboclo falou da perfeição de cada um? Esta única cobrança que vai ser ativada para cada filho em qualquer dimensão que ele se projetou por falta de orientação. É essa grandeza que o mistério Caboclo traz. Esta grandeza que o Xóssi, uma representação maior, cabocla, orienta para todos, raciocinar com a grandeza do conhecimento adquirido, que inclusive este conhecimento adquirido desperta nos filhos os seus dons. Como o filho é perguntado de dons, dom é isto, o que o filho já sabe armazenado na sua grandeza vibracional e espiritual. Isto o filho já sabe. Por isso o filho vai para a terra e já sabe fazer certas coisas. Por isso o filho vai para a terra e já está pronto para tantas outras. Que usem essa sabedoria para aumentar a sua sabedoria, como o Caboclo já falou. O imenso conhecimento adquirido vai abrir uma pequena porta para outro maior ainda. Isto. Assim, filho. Assim Tupã gosta. Você acabou. Ontem eu visitei uma casa espiritualista cristã, que eu não vou dizer o nome, o senhor saberá quem é, que incorpora preto velho e caboclo. Mas diz que os filhos da casa não podem pisar no terreiro de Umbanda, porque eles são puros. E aqui é impuro por quê? Porque permite que as pessoas fumem, que as pessoas bebam. E eu fiquei assim, uau, porque eles estudam muito lá. Que mensagem o senhor passaria para as pessoas que interpretam Porque o senhor me parece uma entidade de uma luz e um conhecimento muito amplo. E, no entanto, o senhor está aqui num terreiro de Umbanda. Salve a sua reflexão, filho. É notório. Mas, assim, e, no entanto, o senhor está aqui. Ninguém está vendo o senhor beber ou fumar. Mas o senhor está num lugar assim, então não é necessariamente um lugar impuro. Filho, assim... Explica pra eles, seu caboclo. São várias aldeias no planeta que vós habitais. São várias vibrações, são várias necessidades, são vários grupos, são várias qualidades das irradiações que cada casa, cada aldeia se propõe a fazer. Sim? Não existe nada que caboclo possa argumentar em qualquer sistema de vibração que cada filho opte em crescimento da sabedoria. Sim. É isto. Não há sentido em caboclo contra-argumentar, porque caboclo enxerga isto, claro. Sim. Caboclo pode dizer, não está errado, não está errado. Caboclo também dirá que nenhum sistema que trabalha a evolução dos filhos da Terra pela força da fé pode estar errado. Não existe como isto ser analisado, ou muito menos, filho, meneado, ou, como fala na Terra, julgado. Sim. Para quê, filho? Cada filho sabe onde está. Apenas um pequeno e breve comentário do caboclo, com muito respeito, existem várias vibrações. Não existe apenas uma para ser seguida, não existe apenas uma outra para se sentir protegido. Existe, como sabido na Terra, 7 fontes de vibração, que tudo se mistura e todos precisam compreendê-las. Isto. Não há sentido em nenhum caboclo de luz achar que subdividiu a luz, agora ficou com esta parte da luz, ficou com esta parte da luz e ficou com aquela outra. E quem vai resolver as outras partes que este caboclo da luz jogou para as suas próprias sombras? É. Ou seja, a existência do espírito, ele está em todas as frequências, em todos os planos. E não há por que se limitar numa grandeza. Não há por que. Não há ninguém que vá resolver as outras grandezas que este mesmo ser tem acesso para resolver, filho. Não há por que achar que alguma coisa deixa de existir porque o filho se condicionou numa outra. Isto. Numa outra coisa. Sim? Estou falando com respeito. Sim, é. Não há porquê o filho achar que existe um plano de luz e porque ele se encontra nesta evolução que ele pode esquecer os planos mais densos que ele mesmo um dia já caminhou antes. É isto. A grandeza da orientação do caboclo das 7 encruzilhadas. É. Orienta os que estão precisando da vossa sabedoria. Por que vai se promover a um plano que temporariamente vos acolhe? Se estiver no vosso merecimento, como na Terra falam, pode ficar nesse plano. Estás numa base de recuperação, numa base de instrução, numa base de reforço, numa base de equalização, como queiras entender. Mas isto não dá direito, aí sim, a comparar com outros planos, com outras bases, que muitos precisam ser orientados. É, caboclo que usa bebidas, que usa fumos, apenas ferramentas usadas para limpezas. A isto, aqueles que não sabem, caboclo pode recomendar um pouquinho mais de aprendizado na Terra, antes de se perderem, e não confundir isto com as limitações dos vícios humanos. É muito pelo contrário. Uma vibração de um, como fala, charuto, é uma vibração de um elemento naturalmente vegetal, ativado pela justiça maior, o fogo, aquela fumaça acessa muitos e muitos planos que envolvem os filhos limitados, limpando-as. Essas vibrações desses filhos, permitindo que estes filhos mesmo, assim como fala, inspirem melhor a sua própria luz, deixar de ser comprometidos com vibrações que não são desses filhos. A mesma coisa podemos dizer para os vapores do álcool, sistemas também vegetais. Assim, como fala? Vapores que acessam outros corpos dos filhos da Terra. Nossa. Isto. É tudo uma grande confusão. É. Nenhum ser que está fora da Terra, de luz, é, porque tem os que estão ainda um pouco mais densos, não? Exatamente pelos mesmos erros sustentados. Isso. Num plano de evolução, numa grande escola chamada Terra, e que potencializaram suas grandezas para planos mais densos. Esses que erram muito, usando a fé alheia. Esses que, para vós na Terra, são líderes, mas esquecem-se, simplesmente, que um dia vão sair da Terra. É, o poder que tiver não vai resolver o comprometimento que estão sustentando a si mesmos, destruindo a sua própria vibração e luz. É, salvo os comandos maiores com suas funções para assim proceder na Terra. Claro. A grande maioria tem a sua dignidade. É. É, mas muitos seres se perdem na sua própria grandeza, no seu próprio poder. Isto há que ser revisado nos conceitos terrenos. Mas tudo está bem no planeta, viu? A confusão, isso tudo, existe no mental hipnotizado de vocês todos. No plano da evolução, tudo está indo muito bem. Isto. Os filhos, se acabou que pode dar uma sugestão? Sim. É, os filhos não precisam alimentar essas fraquezas que incansavelmente são difundidas pela Terra. Nenhum filho faz parte disto. Nenhum filho precisa sofrer com isto. Porque é exatamente esse hipnotismo de sofrimentos e de buscas de segurança e de fragilidades no plano da matéria é que aumenta o poder que condena exatamente esse líder. Aumenta muito a energia. Filho vai lembrar, acabou o que ele falou antes, a própria força inverte contra o próprio filho. É, aliviem-se, é, irradiem em luz. Por que melhor do que fazer isto, não é? Sim. Sim, filho. Seu Caboclo, o senhor está dizendo então que quando a gente vê alguma coisa que não gosta e tenta lutar contra ela, a gente está dando mais poder para aquilo. Isto mesmo, filho. As pessoas na Terra, todo mundo já falado, já muito explicado, mesmo caboclo, mesmo cigano, mesmo outros do grupo do crescimento da casa, da tenda, muitas vezes falam, é, a pessoa na Terra, na matéria, ela dá força, dá poder para tudo aquilo que ela não quer. É impressionante, filho. Tudo aquilo que não faz bem para ela é exatamente o que ela se preocupa. Esta preocupação, já é isto que o filho muito bem colocou, já é um desvio da luz para um plano que não é deste filho. Entendi. Isto já começa, como falado, assim, um vazamento de energia desta grandeza do filho. Certo. É. Não esvazia, o filho não se acaba. Não existe essa coisa, meu filho? Não. Apenas que o filho, por não ter coragem de ser ele mesmo, na sua luz, ele passa para depois e para depois a sua própria caminhada no crescimento. Ah. É isto. Sim, filho? Certo. Então, seu Caboclo, antes o senhor falou que muitas atividades que realizamos na Terra representam dispêndio da grandeza de cada um. Sim. O que é essa grandeza que cada um carrega, que despende, às vezes involuntariamente, mas sem precisar despender? Filho, o processo todo é a unificação das energias, dos valores de cada um. Aham. Caboclo já respondeu essa pergunta, isso. Vamos relembrar isto. Isso. A unificação, a focalização, o desvio das forças de cada um, somando, agregando e dando sustentação àquilo que não tem função nenhuma para um filho. A isso, Caboclo orienta, cada plano é um aprendizado. Cada vez, cada caminhar, cada renúncia, cada mudança de objetivos, de rotas, de necessidades, projeta esse filho para uma outra vibração, para um outro plano, sim? Por isto, a tristeza, a melancolia, o sofrimento, as perdas, as próprias limitações dos filhos, tudo construído por uma falsa interpretação do seu poder? O senhor Flecha Noturna, é uma pergunta que as pessoas sempre pedem para revisitar, se existe livre-arbítrio ou se está tudo pré-determinado. Filho, nunca existiu nada disso. Existe um ser criado em luz. Isto é um caminho. Isto é uma única referência para cada um da maneira que cada um possa compreender. O que acontece, filho? Quando um filho se encontra num outro plano, numa outra dimensão, este filho está confuso. Ele tem várias possibilidades de se orientar e de cumprir com a sua caminhada. Muitas vezes, um filho se permite a uma outra caminhada que não a sua, porque precisa, necessariamente, muitas vezes, se desenvolver e aprender outras coisas para acumular isto na sabedoria do seu espírito. Por isto, estas opções de liberdade de escolha é permitido pelo Criador. Mais experiências, experiências que vão resultar na sabedoria do próprio ser, em trabalhar com outros planos, com outros mundos, com outras dimensões, com outros grupos espirituais. E muitas vezes, não necessariamente na Terra. Esta coisa toda, quando o filho encontra a sua grandeza, o livre-arbítrio já não tem função, já não precisa existir, porque o filho sabe o caminho que está seguindo. Certo. Isto é bonito. Como melhor se adaptar em momentos de mudança, sobretudo de mudanças tão rápidas quanto as que estamos vivendo nesse período da Terra? A evolução, ela está pronta. Os tempos em cada grupo, em cada plano da dimensão terrena, mesmo no plano físico em que vós frequenteis nesse momento, e precisam entender muitas coisas para que acessem e que se permitam que esta mesma evolução permeie essas dimensões e esse universo e também o plano físico. Esta evolução, ela precisa que trabalhe-se a expansão de tudo que existe nas dimensões. Acontece no mesmo momento em tudo. Viu, filho? Seu Flecha Noturna, a gente está chegando nos 5 minutos finais. Sim. E, isso, o caboclo precisa aí mesmo. Tá chegando nos 5 minutos só do final, está chegando. Agora, uma pergunta que para o final a gente deixa. Como que a pessoa sabe, ou como ela faz para saber se ela, na vida dela, na encarnação dela, nesse momento, ela está no caminho certo? Como ela faz para saber? Filho, independente a caminhada na carne desse espírito, o tempo programado numa encarnação será respeitado pela qualidade que esse filho dá ao próprio universo que ele mantém, que ele sustenta no sentido vibracional. A maneira como ele se comporta, a maneira como ele trata o seu próprio corpo, a matéria que mantém e que permite que este ser, lá no plano da matéria física, se expresse, consiga fazer as coisas que precisam ser feitas pela sua equilibrada necessidade evolutiva, buscando se equilibrar, se aprimorar, se equalizar, como falado antes, com a sua própria grandeza. Quando o filho é chamado pela sua própria essência maior, pela sua própria grandeza de luz, o filho recebe essas ou intuições ou vibrações na sua matéria, ou escuta outras coisas que desviam a sua atenção. Estes são os momentos em que o filho estará se preparando a se encontrar nas suas próprias funções na encarnação. Nenhum filho vai para a Terra para fazer uma guerra sozinho. Primeiro, o filho vai para a Terra. Naturalmente, este filho é apoiado pelos seus companheiros da evolução. Muitas vezes, os filhos querem seguir um caminho que não é deles. Sofrem, conseguem sustentar este universo, que não é verdadeiro, por algum tempo. Mas não vão conseguir fazer isto todo o tempo, sempre. hora ou outra, nessa caminhada que o espírito se propôs, esse mesmo espírito ativará a sua parte terrena a cumprir com seus necessários comprometimentos que refletirão nos seus ajustes eternos e equilibradores da sua própria grandeza deslocada para outros universos. É muito grande, filho, porque nenhum filho está apenas num plano. Compreenderás isto como, olhando um pouco o que o aparelho fala, muitas vezes, estás a atuar em outros planos, na maioria das vezes, quando não estás com seu mental reacionário, não racionário, reacionário, consciente na Terra. Quando estás a, como fala, descansar a vossa matéria, o vosso eu está atuando em outros planos. Na Terra, chamais isso de sonhos? São vossos papéis, são vossos trabalhos em outras dimensões. Isto é do meu aparelho. Muito bom. Mas eu posso acessar porque nós estamos juntos. Então, 2 minutos. Antes da sua mensagem final, tem alguma questão que eu não trouxe à tona sobre algum assunto que o senhor gostaria de deixar claro para a humanidade? Eu queria reforçar, filho, eu queria reforçar que todos os filhos da Terra estão na Terra ativados e orientados e protegidos pela sua força da lei maior. A mesma força que impôs a própria encarnação, na grande maioria das vezes. O espírito perfeito, cobrando os ajustes no plano da matéria. Como mesmo assim o aparelho fala, encarnação, ação na carne, maneira única de se equilibrar na dimensão em que vós teis, como citastes, bem citado, o livre-arbítrio, e que muitos usam essa força para caminhos errôneos, que muitos se comprometem em vibração, em emoção, em imposição, em manipulações, com todos os outros que estão no planeta Terra, gerando, criando grupos, gerenciando, regendo esses caminhos em erros. Todos os que estão na Terra estão por imposição da lei maior. É? Deste modo, não existe nenhum filho na Terra, no plano da matéria, que não esteja sendo orientado e protegido por essa lei maior, expressão na grandeza do seu caboclo de Ogum, que representa esta lei. Que todos ativem esse caboclo de Ogum, como quiser entendê-lo, e ter coragem suficiente para caminhar o seu caminho e permitir assim que todos os outros a seu lado, mesmo do seu maior critério de carinho, de amor, de intimidade, também caminhem os seus caminhos. Sempre é falado no trabalho da casa, não dê excesso de amor, porque isso também corrompe. Não proteja aqueles que vós ama com excessos de cuidados, isso e aquilo, não pode aquilo, porque isso está errado. Pode sim, tem que proteger e orientar para não fazer errado, mas precisa permitir que no livre-arbítrio de cada um, esse caminho seja caminhado, para que não haja necessidades de retorno, porque não pode fazer o que foi fazer. Ativem a sua força de Ogum. É o seu eu maior, a sua lei maior, fazendo o seu caminho ser de acordo com os vossos merecimentos. Isto é para cada um. Mensagem de caboclo, usem a sua força de Ogum. Mude o seu caminho. Se os outros, à volta de vós, estranhar-vos, sentir diferença no vosso ser, que essa diferença seja irradiada em luz pela própria lei, para que todos, em modelo, possam também seguir suas próprias necessidades evolutivas. Jamais será nenhum guerreiro da luz na Terra confundido de novo se se permitir esta proteção da sua lei interior, da sua sétima parte em essências divinas, que exatamente faz o caminho acontecer da maneira única para cada um. Nossa. Caboclo quer repetir, da maneira única para cada um. Não tem porquê nenhum filho na Terra querer viver a vida do outro filho, e muito menos permitir que que algum outro filho da Terra conduz a sua vida. Assim, o plano conseguirá evoluir mais rapidamente. Salve, filho. Acabou o que eu preciso aí. Graças a Deus. Seu Caboclo, Festa Noturna, muito obrigado por trazer os seus conhecimentos no diálogo com os espíritos. Filho, Tupã, como Olurum, Oxalá, todas as entidades de qualquer vibração, lembrando a sustentação do plano da matéria, as sete fontes de energia, são eternas, muito antes e muito além dos vossos conceitos. Respeitem essas grandezas, não se desviem, não se polarizem apenas para uma delas, porque as outras seis vão cobrar um dia. Em alguma encarnação. Salve para todos. Salve, graças a Deus. Salve para todos. Ai, ai, ai. Quanta energia boa, hein? Deu tudo certo? Deu tudo certo. Posso trocar uma ideia com o senhor rapidinho? Pois não. É... Vai ali, por favor. Rapidinho? É, rapidinho, um minuto só. Deixa eu chegar primeiro. É, o senhor é o seu Roger, né? Há Sim. quanto tempo o senhor trabalha com a Umbanda, com a mediunidade? Comecei com 4 anos. Uhum. Parei no intervalo normal de vida, como todos nós encarnados, né? Nas experiências terrenas, até mais ou menos uns 27, 28 anos. Nossa. Depois recomecei. E hoje o senhor está à frente de uma casa? Sim. E o senhor, que nome o senhor, as pessoas dão para o senhor? Pai de Santo, Babalorixá? É, isso são culturas africanesas, né? A nossa Umbanda sagrada, que nós entendemos, nós nos dedicamos às sabedorias de uma maneira mais científica, nós tratamos as dirigências maiores de uma casa como, simplesmente como dirigentes espirituais, ou sacerdotes de Umbanda. Líderes que mexem com a fé são sacerdotes, né? Dirigentes espirituais jamais vão se interpor e dirigir um espírito no plano da matéria que se encontra. Então, um dirigente espiritual, ele dirige, mas é uma camada mais elevada, né? É um cuidado, uma proteção com as grandezas de cada filho que participa de uma casa de Umbanda de luz, né? Uma Umbanda sagrada, lembrando que o sagrado é o limitar o nosso conceito além da limitação dos universos que nós temos acesso, né? Qual conselho o senhor deixa para as pessoas que estão almejando essa, não vou dizer cargo, essa responsabilidade que hoje o senhor tem? Bem, todo mundo, como eu sempre procuro lembrar, né? Todo mundo é líder do seu próprio ser, do seu próprio caminho. Uhum. Né? Que bom que se existem pessoas que conseguem, né, nesse entendimento dessa liderança, compartilhar isso com outros, né, irmãos da matéria. Né? Que bom se um ser consegue se programar, se desenvolver, se dedicar, estudar, né? E cumprir com algumas necessidades de sincronismos vibracionais com as grandezas das sete forças divinas e trazer isso para o plano da matéria. É um desafio? Não, é uma dádiva, né? É algo assim gratificante, porque o retorno de tudo que nós construímos em sistemas que geram o caminho alheio é o que nos sustentará na nossa própria eternidade. Entendi. Então, quem tem a honra de buscar esses direcionamentos do seu próprio espírito para uma aventura, digamos assim, com respeito, na equalização, na orientação, numa elaboração, aprimoramento de conhecimentos, que bom, boa sorte, né? Parabéns pela vontade, pela iniciativa. Lembrando que todas as entidades de luz, representadas nas forças maiores, estarão apoiando esse irmão, esse ser nessa caminhada. Tá? Um outro conceito, lembrando um pouco a tua pergunta anterior, Sim. pai de santo é um termo completamente errado. Errado. Na nossa Umbanda. Uhum. Né? Pai de santo deveria ser antes considerado como pai no santo. Uhum. Né? Ou seja, existe uma egrégora, existe uma direção maior, mais elevada, de mais sabedoria, muito além da nossa capacidade, que orienta intuitivamente esse ser na Terra. Então você estaria sujeito hierarquicamente a essas orientações de luz divinas. Então você estaria submetido, nesse grau maior, às funções terrenas. Tá? Como a Umbanda Sagrada trabalha com sete vibrações fundidas, intercaladas, somadas, divididas, que resultam em infinitos sistemas, infinitas combinações vibracionais, energéticas, né? E também magnéticas no nosso plano ainda, é pouco provável que alguém dirigente espiritual se enquadre na orientação de apenas uma dessas forças. Né? Então, a grandeza de um dirigente sacerdotal na Umbanda Sagrada é cumprir com o papel das irradiações do trono das sete encruzilhadas, que é o que deu origem a esse próprio universo. E por último, o que falta para a Umbanda ser reconhecida como aquilo que ela realmente é pelo Brasil e pelo mundo? Não falta nada para a Umbanda ser reconhecida. Ela existe e sempre existiu como se fosse uma egrégora muito maior do que a nossa limitação e os nossos conceitos terrenos. Ela não se enquadra religiosamente como alguma coisa comparável ou que alguém possa, digamos assim, orientar rebanhos, como as religiões fazem. Né? As religiões têm seu papel evolutivo, muito certas, muito bacanas. Cada um está da maneira que pode entender, da maneira do seu merecimento, da sua grandeza, da sua percepção e do mais importante, da sua proteção, né, pela própria necessidade evolutiva. Então não existe nada de errado com um sistema que mexa com a fé de ninguém em lugar nenhum do mundo. As bizarrices que a gente vê por aí, isso são outras cobranças, são outros sistemas, são vibrações muito fora do nosso padrão menos 7, né? Vibrações que extrapolam o menos 9 e que infelizmente existem porque o universo ele é muito complexo. Né? Então vários sistemas que mexem com a fé das pessoas têm seus papéis nas evoluções. Cedo ou tarde, essas pessoas, leia-se, espíritos encarnados, né, estarão se libertando das próprias amarras que criaram nos seus erros, por falta, muitas vezes, de orientação. Tá? A nossa Umbanda tem assim, o privilégio de fazer parte do trono das sete encruzilhadas. As Umbandas que trabalham com lei. Não é porque a casa chama-se Caboclo das Sete Encruzilhadas, é um respeito ao fundador da Umbanda. Mas a Umbanda das Sete Encruzilhadas, esse trono que rege as Umbandas de lei e de luz, elas trabalham da mesma maneira com todos. Tá? Muda-se egrégoras, somatórios de vibrações, comprometimentos, maneiras de atuar, necessidades de uma ou de outra linha, muda-se muitas coisas, porque, como falado, existem pessoas, né, no grau encarnado ou não, né, espíritos, que precisam de informações e de orientações já enquadradas nessas próprias capacidades de entendimento. Existem vários padrões, várias vibrações, vários planos, existem vários espíritos com as suas próprias evoluções. Né? Lembrando que evolução, vibração, conhecimento, sabedoria é a mesma coisa. Tá? Então, nessa grandeza de cada um, a regência maior da espiritualidade evolutiva faz os encontros de cada grupo com as suas funções para orientar os que estão buscando essas informações. Tá certo. Tá? Graças a Deus. E qual que é o nome do senhor novamente? Meu nome na Umbanda é Roger. Tá? Sistema energético me chamam de Roger, na função vibracional. Também trabalho com terapias na parte vibracional que gera essas necessidades aí de trabalhar com a equalização de cada irmão, em qualquer que seja o patamar que esse filho mereça, né? Lembrando que merecimento, sabedoria e evolução é a mesma coisa também. Tá? Então, às vezes, um filho não aceita uma orientação divina, uma equalização vibracional do seu próprio eu com o seu corpo na matéria. É, não aceita. Então nós temos outras alternativas para ajudar esse irmão. Enfim, também, meu nome completo, José Rogério Robert. Para quem não me conhece, muito prazer. Existe um outro nome, J.R. Robert, né? Que está num outro sistema, numa outra orientação que eu desenvolvi na Terra, com uma monografia pessoal, Nossa. Que é a página do livro Corpus, a minha bastante representante, que cuida dessa parte aí. Oh, então, muitos esclarecimentos podem ser acessados através dessa monografia. Tá? Perfeito. Não é propaganda, tá, não, gente? Mas é tudo bom pelo conhecimento. Aprenda, claro. Tudo pelo conhecimento. É mais uma opção. Tá? O meu maior prazer, tá, para quem é da Umbanda, né? Para quem sabe, meu ajuntó é Oxóssi. Oxóssi? Oxóssi. Ou seja, tudo que eu faço na Terra tem um fundo de conhecimento, uma base de sustentação pela sabedoria, de novo, o plano de evolução do qual eu sou, assim, gentilmente pelas entidades de luz e com muita honra e respeito, eu sou ativado e tentando cumprir ao melhor de si, né, no meu eu, para toda essa humanidade que precisa desse conhecimento. E em nome daqueles que vão assistir, eu agradeço muito ao senhor por ter permitido estudarmos com mais uma entidade no diálogo com os espíritos, viu? Nós que agradecemos, principalmente. Muito obrigado. Muita coisa que foi conversada com o senhor Flecha Noturna, eu não participei, tá? Apesar que ele me ativava, às vezes, em alguns conhecimentos. Lembrando que, com muito respeito também às casas de Umbanda, claro, né? Claro. Nós também somos entidades. Nós somos espíritos, entendeu? Nós não precisamos desencarnar para virarmos espíritos, né? Nós estamos aqui, sempre falamos disso na casa, né? Estamos aqui em cumprimento a determinadas necessidades evolutivas, ou no reflexo do que nós geramos para fora de nós mesmos, que é o retorno daqueles que nos, né, ouvem, que nos consideram, ou que nos criticam. Lembrando que sistemas que negativam, eles servem apenas e muito basicamente para provocar mais evolução em todos. Ninguém consegue acessar a grandeza de cada um. Ninguém tem acesso a essa perfeição. Então, despreocupem-se sobre alguém estar tentando derrubar o caminho, fazer coisa ruim. Isso tudo é uma cultura muito pequena, perto da grandeza de cada um, e que é o que a Umbanda, falo por essa casa, procura orientar. Tá? Então, se respeite na sua qualidade, né? Acesse a sua grandeza vibracional, assim, se amem mais em espírito, lembrando, né, que todos nós, como espíritos, fomos criados, né, pelo Pai Maior e para alguma função. Se todos nós fomos criados por um ser tão perfeito assim, por que que nós vamos nos considerar imperfeitos? Né? Vamos representar essa grandeza com honra, com qualidade, vamos parar de nos preocuparmos com os sistemas negativos, os atavismos que nós mesmos acabamos, por desconhecimento, permitindo que nos acessem, né? Vamos colocar na nossa frente, na nossa caminhada terrena, colocar essa grandeza divina e pronto, porque isso não dói em ninguém, porque cada um tem a sua. Né? Sim, sim. Então, se for para somar com alguma grandeza alheia, que seja para aumentar essa luz. Oh, bom? Graças a Deus. Muito salve obrigado a todos. A casa está aberta. Gratidão. Um índio, caboclo, guerreiro, o jesuíta que também enviou, por sua força e sabedoria, abraçou a Umbanda com seu amor. Um índio, caboclo, guerreiro, o jesuíta que também enviou, por sua força. Discórdias no centro de mesa com a revelação.